baby. Eu conheço esse charme, vejo isso toda noite. Eu conheço essa arte, não vais tu atrapalhar-me. Pois a vida ensinou de longe a desligar minhas emoções. Queres dar-me o sangue, mostra o pescoço que eu mostro os dentes. Remorso um sentimento que não tem espaço na minha mente. Por isso amanhã não ligues a dar nomes indecentes. Tu sabes muito bem que ainda não está a ser imprudente. Oh baby, oh, estás a brincar com fogo, vais-te a queimar. Eu já senti essa dor, eu conheço bem essa dor. Então não vai fazer mais efeito, não vai fazer efeito. Meu corpo está vacinado para essas moças como tu. Ei, não vais por aí. Alguém há pouco tempo aí esteve, conquistou o meu coração, dos meus brothers e minha fama. Mudou até meu name, yeah. Ela chamava-me baby, depois foi-se e deixou-me com lágrimas, que hoje eu lavo com Annie. Olha em volta, se és mais uma dessas a vir. Vens vestida com esse teu vestido, que foi feito só para despir. Tens com a cabeça de baixo, pense por si e decida. Então te levo para cama, baby, but I'm not a babysitter, no. Baby, olha só, não queiras tentar envolver-me. Nenhum coche nesses sonhos que tu tens sobre mim. Conheço teu tipo e não tô a fim. Fui vacinado contra good bitch. Baby, oh, tás a brincar com fogo, vais-te a queimar. Eu já senti essa dor, eu conheço bem essa dor. Então não vai fazer mais efeito, não vai fazer efeito. Meu corpo está vacinado.